deixou e tive que tomar seu lugar em nosso lar. Por amor aos filhos meus, cheia de razões, comecei a trabalhar. Conheci uma vida de rotina e de manhã à noite trabalho pra viver. Terminar todas as noites na cozinha, jantar juntos, boa noite, ir dormir. Uma vez ao mês saio de casa só e me sinto pecadora onde eu estiver. E se alguém me olha, vejo que estou viva e me sinto novamente uma mulher. Nessa tarde deixo os filhos com meus pais e no encanto apaixonado de um hotel. Necessito amar a esse desconhecido, segredo que ninguém vai compreender. Nos meus filhos encontrei a força e a fé para poder seguir. Tão somente pelos dois eu tive que chorar, também soube sorrir. E às vezes me olhando no espelho, eu volto a recordar o homem que perdi. Aí eu vejo como vai passando o tempo, tantos anos e eu nunca o esqueci. Uma vez ao mês saio de casa só e me sinto pecadora onde eu estiver. E se alguém me olha, vejo que estou viva e me sinto novamente uma mulher. Nessa tarde deixo os filhos com meus pais e no encanto apaixonado de um hotel. Necessito que ninguém vai compreender.